chamou só o gol no 397, Ilhéus? Condena o gol na 397, na posição 7. Você tem a autorização de tráfego para Ilhéus. Confirma o nível? 240, na 137. 240, ciente. É uma de cópia. Calina que se rei, confirme o padre que se encontra e a intenção de decolagem no 7 ou no 0. Voltando do 733, tem livre de girar a base, chega na final. Ai, quando tiver, vai girar a base, vai chamar na final. Você está com a proa de Salinas das Margaridas? E não tenho ainda a resposta do seu transponder. Acione posição normal 0121. O Papai Romeu, Papai Eco Charlie. Subir para 2000 e iniciar na cabeceira? Olha, eu tenho uma aeronave trip aproximando na final do 110 aqui. Tá aproximadamente uma milha para interceptar a final. Tá, então vai executar o tráfego visual. Xené 63, 111, decolado ao 52, chame o controle, 119, decimal 35. Ah, decimal 35, 63, 11, bom dia. O Fábio 2733, quando possível, eu irei autorizar. Tem após o trip, e tem um Xené que tá meio longe ainda, tem um Webjet que tá longe, eu acho que acredito que após o trip será autorizado esse procedimento de emergência. Ok, grato, 2733 tá girando base, tá de base pra final. Ciente, autorizado, troca arremetida da 110 deslocada, vento 030 graus, são 7 nós, sou 02733. Autorizado, troca arremetida, 2733. Brau. Já estável no localizador do, da 110, o trip 5414. E trip 5414, complete final ILS, seu um glide. E chame a torre 1183. Dirigindo 1186. 186, senhor, grato, ó. Dois Salvador, bom dia, Xané 6311. 6311, bom dia. Contato radar. Suba e mantenha o nível 340, saída agora. 340, saída agora, 6311. Torre Salvador, muito bom dia. Trip 5414. Já no localizador da pista 1-0 com campo à vista. Ciente, bom dia, trip 5414, continue a aproximação e aguarde a pista livre. 7-5414. Informa os primeiros 1200 metros da 1-0 estão fechados. 7, ó. Após 40 milhas, a frequência será de Recife em 1-288, alternando 1-264. Provavelmente não vai ter contato com Recife. Ok? Se quando tiver no retorno a 20 milhas, chama de novo o controle em 1-9-1. 35. 1-0. Gente, o centro informou que tem 12 lotes. Ou decola até 1-3-1-0 ou a partir do 1-3-3-5. Tem condições de decolar até 1-3-1-0? Tá mesmo? Gente. Oi, tá 3-3. 3304 está próximo do táxi, são 33, 1330, alterna com fins. Acho 2733. Salvador, novembro Lima Alfa, já tem Vera Cruz, Rádio. Gente, novembro Lima Alfa, sem tráfego reportar no setor, para coordenação 2345. Novembro Lima Alfa. Vento de superfície por 5414, Salvador? 030 graus com 7 nós. Muito bem, confirmando. Livre pouso? Ah, livre. Livre pouso, cabeceira deslocada. 74. 03, controle. Paris Controle. Controle Navigante 672.6, pode prosseguir para 2.000. 2.000 pés, autorizado LS sem glide, reporte o localizador. LS sem glide, eu chamo no localizador da Navigante 672.6. Alfa Vito Juliette, controle. Escuta, Alfa Vito Juliette. Um tráfego à sua esquerda, 3 milhas, aparentemente mantendo 1.000 pés, é o helicóptero da Polícia Militar aqui da Bahia, sem contato bilateral com este controle. Você pode informar qual a posição em relação à Alfa Vito Juliette? À sua esquerda, posição 9 horas. Juliette não está visual ainda, não está Juliette. Guardião 03, controle. Guardião 03. Guardião 03, desça para 500 pés, 1.008 ajuste, Guardião 03, está prosseguindo de volta para Salvador? Afirmativo, descendo para 500 pés. Então tráfego à sua direita, posição entre 2 e 3 horas, mantendo no 1.500 pés, Guardião 03. Sentido tráfego ainda não visual, Guardião já está cruzando 100 pés em descida para 500. Israel, transição Leida após Leida, direto Ilhéus. 5532, eu transpondo o controle 19.35. Juliette? 1.86. 1.86, Alfa Vito Juliette. Curva direita após a decolagem. Israel, Leda, após Leda, direto ali, ó. 5532, controle 19.35. 1397, cotejamento correto, 07 em portão, reporte quando pronto. 1397. Sono Salvador, muito bom dia, 354-14, Ivana Golf. 5414, prossegue em frente, táxi via Alfa, reporte Anza, táxi Delta. Táxi da Delta, vai chamar. Vou dar a passagem do Airbus da TAM à sua frente. Vamos aguardar a passagem do Airbus na sua frente, 14. Papa Tango Alfa, Limax Rei, pronto, cópia. Trulli. A zero, decolando no 7, primeira curva à direita, saída gole, eval após DCT, vitória da conquista. 5520, eu transpondo o controle 119 decimal 35. Afirma, Tito. Ok, ciente, vai seguir então como número 2, informe na final de 3 milhas, Guardião 03. Caso não receba instruções, na terceira milha, efetue 360 pela esquerda, ok? Reportaram as 3 milhas na final da 17 como o número 2 para pouso. Caso de falha de comunicação, a terceira milha, 360 pela esquerda, Guardião 03. Guardião 03. Ok, aí o cheque, stand by. Alfa Victor Juliette tem livre pouso, aula 7, vento de 030 graus com 7 nós. Livre pouso, Alfa Victor Juliette. O professor do 733, socorro MT-159, mantenha-se no setor nordeste do campo, nordeste, sem interferir com a final do ano 7, em espera a 1.000 pés, aguardando instruções para o regresso. Vai ficar com o setor nordeste, 2733. Salvador, boa tarde, está 3304, ponto espera 0, pronto. 3304, mantém o ponto espera. Caraca. Visual com o campo. Gente, reporte rotatório, Brava que você foca. Reporte rotatório, Brava que você foca. You made the change your array in the Salvador, in this airport. Wanna make an answer? Okay, stand by. Solo Salvador, 35414, aproximando-se da Delta. Prossegue em frente, o trip 55, corrigindo 5414, prossegue em frente, ingressa Juliette, Juliette até a posição remota. Sou eu, Bravo X-Ray Foxtrot, visual com campo na folha rotatória. Bravo X-Ray Foxtrot, sim, mantém-se 1.500 pés. e da presente efetue o 360 pela esquerda. Gente, o Bravo X-Ray Foxtrot vai manter a rotatória então, se possível, para espera. Gente, mantém espera na rotatória com curva pela esquerda, ok? Curvas pela esquerda. Curvas pela esquerda, mantém a rotatória, o Bravo X-Ray Foxtrot. Alfa Victor Juliette no solo ao 01, libera backtrack, autorizado, agilizando, informe, liberando a direita aqui na Taxiway Quebec, aguardando para prosseguir o seu táxi. Libera Quebec. O Cardeal 79 está ingressando na Interlagos. Negativo, Cardeal 79, mantém Interlagos, reporte na rotatória. E Salvador, Cardeal 79. Cardeal 79, prossiga 1.500 pés, corredor Interlagos, reporte na rotatória. Sente 1.500 até a rotatória, Cardeal 79. O Webjet 67-2000, escuta da torre? Afirmativo, também, escuta da torre, final. Está livre o pouso, cabeceira deslocada, vento 030 graus 79, 1.200 metros fechados. Afirmativo, Webjet 67-2007. 500, Cardeal 79. 500, Cardeal 79. Bravo X-Ray Foxtrot, complete o 270 pela esquerda, reporte a intercepção na final do 17, Bravo X-Ray Foxtrot, desça para 1000 pés. 270 pela esquerda, descendo para 1000, reintercepção na final, Bravo X-Ray Foxtrot. Guardião 03, está livre pouso na pista 17, vento 030 graus com 7 nós. Livre pouso, Guardião 03, reportará no sol. Guarulhos 380. Galinha mantém. É, galinha mantém, tá 3304. É. 736, tá regressando na 200, esperando o setor nordeste. 2733, ciente, ingressando o vento, informe no través norte da torre. É, caso não receba instrução, se cruzar a final do 17, efetue 360 pela direita, ok? Gente, vai cruzar através nós, faz o negativo, 360 pela direita antes de cruzar o cabeceira 17. 09 aqui na final do 17. Solo 219-67-2000. Solo Salvador, objeto 67-2000. Objeto 67-2000, táxi via Alfa, reporte em Zera Delta. E a Alfa antes da Delta vai chamar o Webjet 672. Não, mantém a posição e aguarde para o táxi, mantém a posição. Posição, a guarda aristal, a frente na direita. O Guardião 03, se livre no solo 04, táxi em frente, libere a direita na Tapá, aguarde para prosseguir o táxi até o Graé. O Cardeal 79. Cardeal 79, ciente do tráfego, chame na final de... Chame na final do 10, Cardeal 79. Chamará, tá autorizado esse... Reporta na final, Cardeal 79. O Cardeal 79 tem contato visual com o caramba da Força Aérea aqui através do norte da torre, mantendo mil pés? Afirmativo. Ok, então tá livre interceptar a final do 10, visual, chame na final, Cardeal 79. Camarada final, 79. O Força Aérea 2733 mantém a 360 pela direita na perna do vento, aguardando autorização para procedimento de emergência. Quem mantém se ainda mil pés, sem aeronave da Força Aérea que vai ingressar aí numa base pela esquerda, dá um 10 e fora o quando visual com este tráfego. Vai manter aqui o 360 pela direita, 2733, informará quando visual. Foi Salvador, o Bravo X-Ray Foxtrot está na final curta. Toma 7. Está autorizado o pouso 07, vento 030 graus, 8 nós, Bravo X-Ray Foxtrot. Livre pouso, Bravo X-Ray Foxtrot. Sim. 2-0-380 Guarulhos, da Polícia 50, decola da 1-0 curva direita, da Eldiner, 5540 transponder, 1935 controle, gol 983. Foram 983, portão 04, reportando pronto. Reportará 1983. Voo 1397, posição 07, autorizado por estacionamento, reportax. Objeto 6726, táxi autorizado via Alfa, ingresso na Índia, posição 02. Alfa, ingresso na Índia, Índia 02, é objeto 6726. Guardião 03, saiu de seguir o Charlie 150 à frente até o Graé. E o Bravo X-Men Foxtrot, seu solo foi o 06. Backtrack segue o Super Chimango da polícia até a bata. O 500 lotes para cópia. Está executando 360 pela direita, visual com o cardeal. Afirmativo, 2733, nesse setor suba para 2 mil pés. Suba para 2 mil pés e informe atingido. Subindo para 2000, 2733 no setor. Chamar 43304, até próximo. Afirmativo, decolou 07, bom dia. 3304. 79 está na base, trem baixado travado. O cardeal 79, saiu do pouso da pista 10, deslocada 1.200 metros, vento 030 graus, 79. Deslocado 1.200, autorizado o pouso, cardeal 79. Oscar Lima X-Ray está livre, o táxi, informe na cabeceira no, na para ingresso 17. Para o ingresso no 7, Oscar Lima X-Ray. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 3454. Então, 3454, autorizado Recife, 330, nível via Brusque 58. Decola 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5523, eu transpondo o controle 19 decimal 35. Aralhado, pronto, 22.2733. O guardião, corrigindo, o Fosseiro 1733, confirmando se vai interceptar a final do 10 a 2000, após vai curvar à esquerda, descer para 500 e arremeter novamente, é isso? Afirmativo. Ok, então vai manter a perna do vento a 2000 pés, aguardando para tirar a base para a 10 iniciar o procedimento de emergência, ok? A gente vai manter a perna do vento. Bom dia. Cardeal 79, seu solo foi o 09, libere a direita, chame o solo 121 decimal 9. 121 decimal 9, cardeal 79. 97 confirmando, o POB seria 102, Salvador alternativa e autonomia. No 397, dados copiados, autorizado táxi via Juliette Alfa na Delta, chama a torre, 118 decimal 612, ajuste no 008. Ok, vento 030 graus com 7 nós, a linha decola, dono 7, Oscar MXV. Hotel Golf Message, change message, and you made a new plan to the same estimate of block time. Solo Salvador 3454, sua autorização, pushback, acionamento, gate 612. Vicente Aguardio, então 3454, agora sim. O Bang da Gol passou a sua cauda. Autorizado por chuveiro acionamento 612, repasse quando pronto, táxi. Reportado a pronto, táxi 3454. Okay, you need a new plan. You correction. In regard, you made a new plan. The same estimate of block time to with the other array. I will check now with the receive center. Stand by. 2 minutes. Ok, sim, chame, está livre o táxi até interseção aguarde para ingresso e decolagem. Confirme o comandante, tempo de voo e autonomia, e o POB. POB 02, comandante Eduardo, autonomia, 2 horas e 50. Torre Salvador, Cardeal 79. Cardeal 79, chama o solo do 19. Estou mantendo contato, não estou conseguindo chamá-lo. Ok, então mantenha minha escuta, ingresse na Delta atrás da aeronave Gol, ali que ingressou. Aguardar para cruzar a pista, ok? 179, aguardará. 397.0, 90 na Delta. Mantenha o ponto espera 397. 397, mantendo o ponto espera. Ótimo, Limex Raider, colou aos 12, chame o controle 19, decimal 35. 19.35, ok. Só confirmando, é 2 a bordo, é isso? Guarda de agora meia? Firma. Ok, sim, a gente mantém o ponto de espera e aguarde. É. 0 saída gole, acione posição normal 5520. 5520 acionado, subida gole para 140, está livre da restrição de 40, senhor? Se o senhor conseguir cruzar os 110 a 15 milhas, está livre. Negativo, vamos manter o 040 até 25 milhas então. Bruno 983 ao solo voltando. Number 970, Sierra Juliet, ready to copy? Vento de 020 graus 07, nós informe na final, não no zero para arremetida. O Fuselo 733. Para A na final da 10. Take off from runway 10, right turn, Sahel, departure, Delta Alpha Echo Lima, departure, Diné, transition, Delta India November Echo Romeo, transition, Scott code 5527, frequency of departure is 119.35. Está presente com... A gente é pista aqui com Pua Sul, ok? Com Pua Sul, do Axé, vento 020 graus, são 7 nós, guardião 06. Pua Sul, fora do solo, guardião 06. Ciente, considera os 14 fora do solo, aguarde transferência. É. November 970, Sierra Juliet, could you read back again the departure? Yes, go, Delta, negative, Israel departure, Delta, Alpha, Echo Lima. Ele chama o controle 19.35, no Axé. 19.35, até a volta. Controle, guardião 06. Controle, 19.35. Controle, 19.35, 397, boa. Direto pro centro, repórter final 06. Ok, feedback is correct, report when you ready to start up. Should you have passengers on board? Should you confirm? That is correct. posições. Tem mais dois toques arremetidos. Depois fazer dois instrumentos. Ok, ciência, um no meu pé, estudo para um no meu pé, ingresso da no vento da 10 e forma através norte da torre. Para através norte. São 3454, autorizado táxi, via Juliette Alfa na Delta. Chama a torre, 108 decimal meia, ajuste no 008. Juliette Alfa na Delta, chama a torre, 112 graus. November 97, Gil, CA Juliet. Could you confirm your passengers on board? Five souls on board, clear to start up on the Pond 3. Report when you're ready to text. Ok, o 1983 é o sol voltando? Gente, o centro está precisando de separação de 40 milhas para os tráfegos que estão decolando para Guarulhos. Tem um Gulfstream com uma velocidade de 20 nós superior à sua, que solicitou acionamento primeiro no pátio 3. O centro solicitou uma separação de 40 milhas, aproximadamente 7, 8 minutos. Sua decolagem ocorrerá 7 minutos após o Gulfstream. O mesmo agora se encontra acionando. Solicita realizar o push de acionamento e aguardar no ponto de espera como número 2. Afirmativo, 983. Vai fazer táxi lento para ganhar tempo aí. Gente, o autorizado seu pushback acionamento do portão 04, já pronto quando pronto para o táxi. Portão 93. Isso aí. Vai chamar na final do toque repetido. Paulo Salvador, tá 3602. Contato com o centro Recife agora, confirmando o nível 300 para ponto seguro. Afirmativo, senhor. Gente, aguarde. Guardão. Final 2733. Livre toca arremetida, 30 graus com 7 nós, 2733. Livre toca arremetida, 2733. Salvador, Oscar, Lima 3, 25 milhas, está autorizado no 60? Ativo, 1 no 60, autorizado, Oscar, Lima 3. Está no 60, correi. 454, alinha e mantém. Alinha e mantém, 3454. Seguinte, pronto, cópia. É 3602, pronto, cópia. Pronto, cópia, senhor. É 3602, autorizado, ponto seguro, nível de voo 300, via Upper Whisky 50. Decolada no zero, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 5543, eu transpondo o controle 119.35. Ativo, 300, é pelo que 50, da Eldiné, primeira curva direita, 5543 ao transponder, 1935 ao controle. Protegimento correto, 03 ao portão, é posto quando pronto.